cai o luar sobre mim, meu corpo vira um rio e um arrepio de frio faz a noite suspirar. Vejo meu sonho vagar num dia imaginado e nele alguém muito amado diz que veio me buscar. Com ele minha vida é outra história, onde o tempo me envolve sem passar. Ele vê meus olhos e me fala com voz doce assim, feito água a correr. As palavras se aninham aos meus pés. Cai o luar sobre mim em ondas que se movem sobre o meu corpo e de noite elas falam de você. Invento em cada dia uma história, foram tantas que nem posso recordar. Sei que em todas elas teve a lua, iludindo nós dois, me fazendo chorar quando sinto meu sonho acabar. Meu sonho.